Salma Raio Laser na final, TAM 3662, ao lado esquerdo. Confirme. Raio Laser, à esquerda, né? Exatamente nessa posição, TAM 3662. Ok, tô ciente. Obrigado. Salvador, boa noite. Voo 2043, está no ponto zero da pista no zero, visual composto do colega na curta final da 1-0. O 2043, observa a passagem da aeronave agora sobre a cabeceira, a linha mantém a pista no zero. A linha mantém no zero, 2043. Solo 01, livre à direita, chama 121 no solo. Direita 121, tá 3662. 12 CNR 6310, boa. O Salvador tá 3662. 12 CNR 62, usa táxi alfa, reportamento da Juliette. Táxi alfa, reportamento da Juliette. O 2043 decola ao 03, chama o controle 19 decimal 35. 0935, obrigado. 0310, chega na escuta? Avião, né? Autorizado o pouso, pista no zero, pista molhada, vento 1, 20 graus, 5 nós. Livre pouso. próxima, Juliette. Tá, 3662. 3662, autorizado em ingresso Patio 1, posição 03. Ingresso Patio 1, posição 03. Aí, Tânia 310, solo 04, táxi à direita, chamou 21 no solo. 21, obrigado. Tânia 310, Trudão. Passe Juliette, ou B05. Ainda 310, 30 táxi alfa, importa a gente, gerente. É 310, não consigo contato em 121. É 310, negativo, contato em 121 no Uno. O colega ouviu e respondeu o seu táxi aqui. O senhor deve ter escutado. Táxi de alfa, chamante da Juliette, tente de novo, 21. Alfa, chamante da Juliette. Eu não consegui copiar nenhuma transmissão dele. Tá, ok, mas a gente recebeu e respondeu. Que torna a chamar a próxima Juliette. Ok, eu chamo na sua ou na dele? Na 121. Ok, antes da Juliette, chamo em 121. É 310, não escuta. Puxa, nem é 310, fala Salvador. Puxa, nem é 310, como recebe? Ok, entendi lá que você copiou, mas está difícil de entender. Ok, então tá livre o táxi via Alfa, Juliette parte 1 no portão 5, e quando para o acionamento, torna a chamar 2 no Lula, chega a frequência. Ok, Alfa, Juliette parte no portão 5. Na verdade, não sai a transmissão, não sai nada. Eu sinto que ele aperta o PTT, dá o chiado, assim, apenas o chiado, e mais nada, não sai transmissão nenhuma. Ok, eu tô ciente. A gente vai chegar aqui num outro variável aqui. Passa o escuto 2, pode estacionar no 5. Passe escuta o 211, por favor, para verificação. Ok, eu vou passar para o 21 e estou prosseguindo para o 5. Recebeu, mas transmitiu, mas acho que você não recebeu. Gente, o voo 973, muito obrigado. Autorização do voo 973, pai? Voo 973, afirmo. Já temos a autorização para o galinho, já copia? Afirmo, prosseguir. Voo 973, autorizado para o galinhão, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola, pista no zero, primeira curva à direita, no perfil de saída da El, Leda, Irume. Transponde 5567, controle em 119, decimal 35. Gente, autorizou Galeão 360, lembra de voo, rota, plano de voo, pela Tampa número 857. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Irume, aciona 5567, 119.35, posição 04. Gente, correto corajamento, tinha uma pronto push, posição 04. Salvador, muito boa noite, Papa Tango, Romeu, Charlie X-Ray. Romeu, Charlie X-Ray, check-in autorizado, pouso, pista 197, o vento 100 graus, 5 horas. Liver, pouso 17, vai checar o trecho, pouso, vai Charlie X-Ray. Afirma, pista um pouco molhada. Sente. Tráfego de Salvador, boa noite, Oceano 6310, sentido da Fox, para autorização. Oceano 6310, autorizado Recife, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola 10, primeira curva à esquerda, deixa de saída Puca, Caju, Puca, transição Caju. Transponder 5517, correção 5571, e o controle em 119, decimal 3. Autorizado 350 para Recife. Puca Caju, ingressa para o 17, decola da 10, curva à esquerda, aciona 571 e controle 5571. Correto, seja médio, chama para a disposição 05. Chamará o 6310. Final de 4 milhas, 07, baixo e travou, vou deixar o X-Ray. Autorizado o pouso X-Ray, vento 090 graus, 59. Limpo, pouso, Charlie X-Ray. Puxa para Catarinando, 973, Zagul. Puxa para a nave, o Xenem 3110, chama para o puxa. O voo, voo 973. Autorizado, chama DAX. Autorizado, 973. Salvador, gol 1096, boa noite, transfere, está baixado, checado. 1096, vento 090 graus, 5 nós, livre pouso, pista 10, pista molhada. Cliente, 1096. Correio Charlie X Reis, solo 120, compate. Autorizado, retorno até a bata, repórter ligando. Despacho, voo 1973-164 a bordo, autonomia 330, alterna Guarulhos. Autorizado táxi, despacho 1, Índia, ponto para a pista no 0, torre 11895, quem negar 1019. Gente, autorizado táxi para ponto para a 10 via Índia, 1895 a torre, no 019, voo 1973, obrigado e uma boa noite. Gol 973, autorizado ali, mantém pistola no zero. Ali, mantém no zero, 973. Gol no 096, solo os 23, táxi à direita, 1211 só. 211, agora no 096. O 1096, outro 0 táxi Alfa, reportante seu Juliette. Vai ser uma 310, 1096. Pode iniciar o 973? 973 de decolagem, vento 100 graus, 109. Primo decolagem, Colo 973, decola os 25. Controle 1, 19, decimal 35. Canal 35, 933, gol. Bom, 096, autorizado, ingresso bate 1, posição 09. Confirma a posição 9? 09. 09, obrigado. Alô, Salvador, Sandra 8558, urgente informação, Foxtrot. Confirma o Xenemia 310 para Puig. Alô, Salvador, Sandra 8558, urgente informação, Foxtrot. Confirma, né? Sandra 8558, urgente informação, Foxtrot, pronto, cópia, Fortaleza. Fortaleza, até 3258, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Sul, conforme rota, plano de voo, nível 370, decola pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição, correção, Momo Froti, a saída Momo, transição Froti, o transponder 5574, o controle em 1-19-35, da 3258. 3258, autorizado Fortaleza, rota plano de voo, inicialmente é pelo voo no 9. O nível de voo 370, cola para o zero, número por meio esquerda, saída bomba, transição frotística. Transponder 5574, controle 1-9.35. Correto, cotejamento, chama ponto 2, posição 02, são 3858. 3858. E boa noite, eu sou o Papagaio Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, continue a aproximação e informe passando externo. Aquilo Bravo, repórter Avistão aqui. Aquilo Bravo, repórter. Bravo, ele viu o pouso, pistão no zero, inicia chuva agora moderada, pesada, o ventos 120 graus, 122 nós. Puxa, vai, cara, tá 358, 30, puxa, chama táxi. 30, puxa, 358. Aqui no Bravo, solo aos 3, 4, direito, 1, 2, 1, 1 no solo. Como é que o Bravo livrou a pista, mantém a táxi alfa, é quadrante São Juliette, qual foi o parte do seu destino? Vai prosseguir, boa, nada vai certo. Gente, é quadrante São Juliette. Julio, Lima, Kilo Bravo. Tá passando Lima, Kilo Bravo, 30 em Beto, Pationa, Via Jurete, contorno Pationa, após Lima, Mike, Quebec, né, Quebec, Chima Torre, pra cruzamento em 118, Lima, Mike, Quebec, Salvador, é o azul 295, baixou e travou. Azul 2795, informando avistando, o vento é 100 graus, meia dúzia mais, chuva leve no momento e pista molhada. Ciente, livre pouso. 58 para o táxi, DOB 133, autonomia 0330, alterna Teresina. Autorizado o táxi, a direita índia, pontos para pista no 012, 118, decimal 95, QNH 1099, está 358. Direita índia, pontos para pista no 0, torre, 18, decimal 95, ou último decimal 09, está 358. No 096, atualização com Fortaleza. Na 096, para Fortaleza, agora só um minuto cópia para sair da Bom Frutinho. Aguardando. Como é que é o programa, Sousa? Autorizar o cruzamento no 7, papá, vai ter um profissional de primeira frequência. Autorizar o cruzamento. Visual, senhor. Feche de pouso, pista molhada, vento 080 graus, meia dúzia mais. Leve pouso. Salvador, boa noite, está 3305. Está 3305, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. A aeronave à sua frente, 5 milhas, avistou em torno de 700 pés. Afirmativo, está uma milha do Jacer. Torre Salvador, TAN 3858, pronto, ponto de espera, pressão no zero. Gente, TAN 3858, mantém a posição. Mantém a posição, TAN 3858. Autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola a pista no zero, primeira curva esquerda, desvio de saída Momo, transição Froti, transponder 5577, controle em 119, decimal 35. Fortaleza, nível 370, autorizado conforme o plano, decola no zero esquerda, saída Momo, transição Froti, 5577, 1935, é o controle na posição 9. No 9, chama pronto push com o atendimento correto. Obrigado. No solo, aos 4-2, direito, 2-1-1 no solo. 2-1-1. Avistou com uns mil pés, avistou. Já está aqui na curta final, mas está travado. Afirmo, a chuva já passou mais no setor noroeste, noroeste está melhorando a visibilidade e o teto. Livre pouso, pista molhada, vento 080 graus, meia dúzia mais. Positivo, 0-5-5. Parte 3 vai ficar atento ao sinalizador, azul 2-7-5. TAN 3858 autorizado, alinhar e manter no zero. Autorizado, alinhar e manter no zero, TAN 3858. 3305, Solos 44, táxi à direita, 1211 no Solo. 1211? Isso, Solo 121, descima 1. 1211, boa. Salvador, boa noite, 3105. 3305, autorizado o táxi Alfa, reportando Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, 3305. 1858, autorizado decolar pista 10, vento 1, correção, vento 080 graus, 629. Autorizado decolar pista 10, 3258. Alô, Xanair 6310 no 5, pushback de treinamento. Xanair 6310, autorizado por Xima Taxi. Xamana Taxi, Xanair. Juliette, 3305. Gente, 3305, aguarda a liberação do gate 05. Aguardante da Juliette, aguardando a liberação, 3305. Telemetria 310, coordenando com a equipe de solo e faz o push de maneira a permitir o ingresso da 8320 da TAM. De maneira? Permitir ingresso no 05. Ah, ok, está permitindo o ingresso dele no 05, tá bom. Então 3605, prossegue visual com o push do Avianca, na posição 5. Faz mesmo livrar totalmente a posição, totalizando ingresso e a posição 05. Afirmativo, está visual com o Avianca, após livrar, prossegue 05, está 3305. para o taxi do CNR 6310, tem 158 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alterna São Gonçalo. Autorizado, táxi. Guia Bate 1 no Índia, ponte para a pista no 0, torre 1895, QNH 10-19. 18.95 no ponto de espera, 6310. Salvador, boa noite, é o Oceaner 6310, próximo ponto de espera da 10, está pronto. Gente, Oceaner 6310 se aproximando do ponto de espera, reporta a cabeceira, pronto. Reportará alinhado e pronto, 6310. CAN 38115, guarda cópia para Guarulhos e preparação da EOL e da Mótima. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 060 graus, 89. Livre decolagem, 6310. Autorizado Serra Bravo Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 340, decola piscina 0, primeira curva à direita, perfil de saída da Eoleda Motiva, transponder 5007, controle em 1119.35, na 38195. Para despejamento de pronto push, posição 03. 10, decola 57, chama o controle 1 no 9, decimal 35. 1935, amigo, muito obrigado, uma boa noite.